sobre, balança sobre. Nos teus olhos cor de mar, nesse teu profundo olhar, assim o que é meu, ó olhas pra mim. Amor meu sem fim. Ai, negras águas, ondas de mágoas gelaram o meu fogo no olhar. Senhora do mar, eu não torno a navegar.

acabou e o bom tempo chegou. Primavera, passei um ano à tua espera. Primavera, primavera, primavera. Thank you. apaixonado em cada batida. Coração fiel, prisioneiro eterno da tua paixão. Coração fiel, amante sincero de um só coração. Coração fiel. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Diga a gente, como vai este país? Diga lá, senhor contente, diga de sua razão. Afinal, como se sente fora da televisão? Ah, sinto-me bem, francamente, pois não tenho que eu conheça nem ligação à corrente, nem antenas na cabeça. Nós não fomos para o arquivo e sabemos bem porquê. É melhor estar cá ao vivo que entalados na TV. Nem eu gosto, nem tu gostas desse peso permanente. Mesas redondas pelas costas e o telejornal pela frente. Como passa, sou contente. Como está, meu caríssimo amigo e senhor feliz, tudo bem? Diga a gente, como vai este país? Estou interessado em saber se a coligação presente é ligação de partidos ou ligação à corrente. O governo provisório, a energia deu reboque, por isso sua coligação, às vezes também dá choque. Responda-me agora a esta, que me aperta o parafuso. Porquê que o uso da cesta hoje caiu em desuso? Oh, oh, os usos não se transformam gota a gota, pingo a pingo. E ainda há muitos que dormem sexta, sábado e domingo. Como passa, sou contente. Como está, senhor, feliz? Diga à gente, como vai este país? Sou contente de estar na mão deste povo, desta gente. Aumentar a produção para o país andar para a frente. O pior são os paspalhos que há de conversa fiada, que dão vivas ao trabalho e vivem sem fazer nada. Ai, o voado é frequente, muita coisa aí se diz. Responda, senhor contente, quem manda neste país? Bem, eu digo-lhe francamente, a resposta é natural. Manda tudo, minha gente, e aí é que está o mal. Como passa, sou contente. Como está, senhor feliz? Diga à gente, como vai este país? Diga à gente, como vai este país? Diga à gente, como vai este país? Canal 2. Maluco, fui atrás de ti. Doido só por te agarrar. Não sei o que te vou fazer quando a música acabar. Mais um copo sem parar. Yeah, yeah, yeah. Sabes bem o que fizeste. Meu olhar, não sei o que te vou fazer quando a música acabar. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Que eu não vejo. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Que eu não vejo. Só ouço esta música. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Há quem canta por cantar, há quem faça a profissão de combater a cantar, e há quem canta de pantufas para não perder o lugar. A cantiga é uma arma, eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da... De um chuchuradinho de tabernas e salões, semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura, nunca fez revoluções. A cantiga é uma arma. Contra quem? Contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. Se tu cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente demais, bem te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. Uma arma eficiente, fabricada com cuidado, deve ter um mecanismo bem perfeito e aliado. E o canto como arma deve ser bem fabricado. A cantiga é uma arma. Conta quem, camaradas! Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. E da alegria, a cantiga é uma arma de pontaria. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma contra a burguesia.